É, você está ouvindo um jardim, um coreto, a música, saudade. Nesta manhã, nós vamos ter uma entrevista dupla nesta audição e neste intervalo. Para satisfação nossa, ao vivo aqui em nossos estúdios, nesta manhã de domingo, o professor Davi Saidel, que dá o seu bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia aos ouvintes deste grande programa. Um jardim, o coreto e a música e a saudade, né? Do nosso amigo Rubens Betting. Um abraço a todos. É um prazer estar aqui nesse maravilhoso programa. E pela primeira vez nós estamos fazendo aqui intercâmbio. E agora por telefone, ele, o bom dia, nesse domingo, nesta manhã, o dinâmico vereador, o dinâmico musicista, o dinâmico maestro, o dinâmico arreur, ele que gosta das coisas boas em São Carlos, o Edil Robertinho Mori. Bom dia, Rubens. Bom dia, professor Davi Saidel, que está aí no estúdio. E bom dia a todos os ouvintes do Um Jardim, o Coreto, a Música e a Saudade. Robertinho Mori, gostaríamos que você já emendasse e falasse sobre o grande espetáculo que dar-se-á hoje, por volta das 19h30, nos salões e festas do requintado São Carlos Clube. O que, que vai acontecer de bom no sentido musical aqui em São Carlos? Sim, Rubens, agradeço inclusive a oportunidade de estar passando e dando toda a população de nossa cidade nesse programa tão ouvido. Na realidade, é a partir das 17 horas. Ah, 17 horas, 5 horas da tarde. Isso. 17 horas, pois não. Estaremos hoje com uma audição da Escola Livre de Música Maestro João Sepp, que tem na direção o professor Davi Saidel, e estamos em comemoração ao aniversário de nosso município e em comemoração à data de 22, passou agora, que é dia de Santa Cecília, dia padroeira dos músicos. A gente está fazendo uma audição com todos os alunos da escola, inclusive a orquestra, a banda e grupos com os professores. Pois não, o vereador e musicista Robertinho Mori, quantos músicos estarão envolvidos neste recital que dar-se-á hoje às 5 horas da tarde nos salões de festas do São Carlos Clube? Por volta de 130, 140 músicos. Pode repetir? 130, 140 músicos. Que maravilha para São Carlos, isso tudo. São os alunos da orquestra que a gente está trabalhando no sentido desse projeto da Escola Livre de Música. Todos os alunos, eles recebem instruções gratuitas de violino, violoncelo, contrabaixo, flauta, clarinete, trompete, trombone. Porém, a gente precisa de uma contrapartida, que é a participação de algum grupo. Como, às vezes, os alunos não estão aptos a participar da orquestra ou da banda, então os professores ou do coro, eles estão trabalhando com grupos menores, com apresentações breves de trompete, grupos de viola, violoncelo. Então será realmente uma apresentação digna da cultura são-carlense. Sem dúvida alguma, ainda mais levando-se em consideração que o músico nada paga para ter aulas de música, de instrumentos maravilhosos neste conservatório que tem o nome do maestro João Sepp. João Sepp, uma figura musical aqui de nosso município. E você, Robertinho Mori, posso falar de você, né? Lógico, lógico. Você ocupa que cargo aí nesta instituição de ensino musical? Eu sou voluntário na regência da banda e alguns números da orquestra, que para mim está sendo até muito gratificante estar participando. É um projeto de minha autoria e é uma subvenção passada a uma associação, né, com a presidência do senhor José Afonso Cita, Paulo Cruvinel e uma diretoria da Associação de Artes de São Carlos, tem como sessão, uma das sessões, a Escola Livre de Música Maestro João Sepp, que tem na direção o músico e o professor Davi Saidel, né? Então, eu sou autor de um projeto de lei e de subvenção para que aconteça realmente, enquanto a gente puder, um ensino gratuito e elevar o nível musical artístico do nosso município. Pois não, vereador Robertinho Mori, você compareceu aqui não como vereador, mas sim como músico regente que gosta das coisas maravilhosas, mas a gente que está em nossa veia. Nós não poderíamos ressaltar esta entrevista contigo sem falar que esse projeto é de sua autoria, você que fez com que o município ganhasse esse presente magnífico que hoje tem vários e vários centenas de alunos e que vão se exibir hoje nos salões do São Carlos Clube por volta das 5 horas da tarde. Pela sua participação, os nossos agradecimentos, a nossa admiração e que você continue lutando em prol das coisas maravilhosas para São Carlos. E nós vamos continuar aqui, viu, Robertinho? Pois você não. Fica na escuta aí, em Sei seu tudo. Receptor, com o professor e músico e arranjador, que já fez várias gravações e que tem também uma audição aqui em nossa emissora, a Rádio USP, o professor Davi Saidel. A você, Robertinho, aquele abraço. Outro para vocês todos. Eu agradeço a oportunidade e deixo um abraço para o Rubens, a todos os ouvintes de Um Jardim, o Coreto, a Música e a Saudade, e ao professor Davi Saidel aí, parabenizando a bela atuação dele como diretor da Escola Livre de Música Maestro João Sérgio. Muito obrigado, viu? É, nós estamos recebendo aqui o diretor da Escola de Música João Sérgio em nossa cidade. Robertinho, muito obrigado, bem. Pois não. Deixar claro à população que é entrada franca, viu? Ah, isso mesmo. Nós, por um lapso, não falamos como que o cidadão pode ver esse espetáculo. Então, graciosamente, hoje, às 5 horas, nos salões de festas do São Clube, bem no centro da cidade. Muito obrigado pela oportunidade. Mas agora, ele que é o diretor dessa Escola de Música João Sérgio, ele que é musicista, ele que é compositor, ele que é radialista também, o nosso querido Davi Saidel, professor. Vamos continuar com a sua fala, Davi? Muito bem, porque Rubens. Nós tivemos a participação por telefone, uma surpresa para ti. Exatamente. Eu não sabia que ele ia participar. Sinceramente, foi surpresa. E nem ele sabia que o senhor estava com nossos estudos. Foi uma surpresa para ele também, né? É, mas nós armamos isso, entende? Exatamente. Mas, o Rubens é criativo, né, Rubens? O Rubens não deixa passar nada. Mas muito bem. Tá muito bom. Sobre o show já foi dito tudo. Imagina. Agora sobre Davi Saidel. Davi Saidel? Bom, eu estou aqui fazendo um programa aqui pela Rádio USP, Cordas e Acordeon, agora aos domingos, das 7 às 8 da manhã. E novo horário aos novo domingos, horário, das 7 às 8 da manhã. Pertinho do seu programa, é, bem costado. Antecedendo esta audição. Exatamente. E estou também como diretor, como você já sabe, lá da Escola Livre de Música, Maestro João Sérgio, trabalhando junto com o Robertinho e toda aquela equipe, aqueles professores maravilhosos. E para mim é gratificante. E mando aqui um abraço ao Robertinho. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade que ele me deu para comandar uma escola tão bacana, tão importante, né? Em nossa cidade, em nossa região, exatamente, quiçá, exatamente. Em nosso estado, hein? Então. Mas isso é muito bom para nós, viu? Nós precisamos. Sem dúvida. Em breve nós estaremos em prédio próprio também, né? Olha, nós que já maravilha, estamos com hein? Um projeto e a gente espera que logo se concretize esta obra. Mas, o professor Saidel, como compositor, como musicista, o senhor já fez algumas gravações importantes em gravadoras de nível nacional e internacional já. Em nosso país. É, nível nacional, né? Eu gravei na Chantecler, cheguei a gravar 5 LPs para a gravadora Chantecler e gravei 2 LPs para a gravadora Inspiração do Roberto Stanganelli. Do amigo Roberto Stanganelli. Aliás, um compositor grande também. Grande compositor. Pois não. Dessas gravações pela Chantecler, que é a gravadora mais conhecida, onde tinha Leila Silva, Elcio Álvares, onde Poli, tinha um monte. Poli, o guitarrista Poli. Conheci o muito. O senhor fez 5 LPs. 5 LPs. Nossa, quanta música gravada. Foi uma luta, né? Que é uma luta, porque antigamente a gente gravava um LP por ano. Já é difícil. Era um por ano e olhe lá, né? Quer dizer, não tinha aquela oportunidade. E a gente, o artista era contratado pela gravadora. Pela gravadora, exclusivo. Exatamente, o diretor era o Palmeira. O Palmeira, conheci muito o Palmeira, e inclusive nessa época eu ia muito às gravadoras em São Paulo. Exatamente. Pois estava na Jovem Pan, e lá eles me mandavam eu participar de gravações especiais, da RCA Victor, da Odeon, da Copacabana, e Continental e outras e outras e outras. Exatamente. Mais. Eu era ratinho assim dos estúdios e escritórios dessas gravadoras. Mas muito bom. Então, o Palmeira é que comandava a gravadora Chantecler, né? Sem dúvida. Foi escolhido pela família Cássio Muniz. Exato, exatamente. É, o Rubens está bem por dentro, né, Rubens? Eu conheço a coisa, viu? Mas o professor, tá certo. Mais alguma coisa para os nossos ouvintes? O Palmeira era da RCA Victor, era, né? Quando a RCA Victor deixou de pertencer à família Cássio Muniz, eles então criaram a Chantecler, a gravadora, para concorrer com a RCA Victor. Exatamente, ficava ali na Rua Aurora, bem no final da Rua Aurora. Isso, num barracão grande. Bem atrás da Cássio Muniz, praticamente. Isso, é. Mas muito bem. Rubens, professor Davi Saidel, mais alguma coisa para os nossos ouvintes? Porque nós vamos terminar esta vinda aqui sua nesta manhã de domingo. Muito obrigado. Com dois números gravados por ti, viu? Pois não. Eu preparei aqui uma valsa em homenagem, já aproveitando o ensejo, aquele que foi meu grande amigo, me ajudou em São Paulo na minha carreira, o Mário Zan. O Mário Zan eu devo muito a ele, e nós somos muitos amigos, então eu vou executar a valsa da autoria de Mário Zan, é só em acordeon, né, que eu preparei aí, é Janelinha Escura, certo? Em seguida, o choro de Zequinha de Abreu, também somente no acordeon, tico-tico no fubá, estaria bom? Ótimo. Musicalmente nós encerramos esta participação dele, que é professor, dele que é músico, dele que é apresentador de rádio, dele que é diretor da Escola de Música João Kepp em nossa cidade. João Sepp, aliás, isso. Desculpe. Família Kepp é muito da também, por isso que me veio à mente. Exatamente. Mas o professor Davi Saidel então executa aqui esses dois números que o Júnior vai rodar para os nossos ouvintes e pela sua vinda aqui nesta manhã, os nossos sinceros e muito, mas muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Pois nós o admiramos, o respeitamos. Obrigado. E o temos no mais alto pedestal em nossa mente. Muito obrigado, Rubens. Ao Robertinho, um abraço aos ouvintes, muito pela atenção dos ouvintes e obrigado por esse espaço em seu maravilhoso programa. Obrigado, sim. Thank you. Jardim, um coreto à música e a rádio a pedida que está em seu rádio, e ela vem acontecendo todas as manhãs de domingo pela Rede USP de rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Juninho, mais um intervalo e na volta, Hebe Camargo, Edu da Gaita e o Chico Viola.